andam me perguntando por que sou feliz assim. Simplesmente respondo: eu sinto o amor de Deus em mim. Jesus é a água da vida, e dessa água eu bebi. Aí então está a resposta porque eu sou feliz. Não, não, não, eu não desisto. Vou seguir o caminho de Cristo. Vou levar o peso da cruz. Minha meta é abraçar Jesus. Sei que em breve eu verei bem de perto Jesus, o meu rei. E para ele eu irei falar como foi bom te encontrar. Andam me perguntando por que sou feliz assim. Simplesmente respondo: eu sinto o amor de Deus em mim. Jesus é a água da vida, e dessa água eu bebi. Aí então está a resposta porque eu sou feliz. Não, não, não, eu não desisto. Vou seguir o caminho de Cristo. Vou levar o peso da cruz. Minha meta é abraçar Jesus. Sei que em breve eu verei bem de perto Jesus, o meu rei. E para ele eu irei falar como foi bom te encontrar. Como foi bom te encontrar.